seu ali ficou bacana, viu, meu? Esse é de verdade mesmo, esse é de mim, eu gostei, bicho. É. Às vezes você fala um negócio bacana, cara. É. Esse é o Juro Beba que vai mandar pra você. Esse é o John Falcão que vai mandar pra você. Ao som da rochadeira eu quero ver você mexer. Ao som da rochadeira eu quero ver você mexer. Quero ver você subir, quero ver você descer. Quero ver você subir, quero ver, vem! E vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce. Vai só, vai só. Vai só, vai só. Novinha do Patagônia, mostra o que sabe fazer. Novinha da Ruby 6, mostra o que sabe fazer. Do pé de galinha, mostra o que sabe fazer. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Rei da Cacimbinha, mano. É doido, hein? Esse é o Juro Beba e vai mandar pra você. Esse é, eu sou de Falcão, vou mandar pra você. Ao som da rochadeira, eu quero ver você mexer. Ao som da rochadeira, eu quero ver você mexer. Quero ver você subir, quero ver você descer. Quero ver você subir, quero ver você. E vai desce, vai desce, vai desce, vai desce. Vai só, vai só. Vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai sobe, cadê esse torce, vai, vem. E novinha do Patagônia, mostra o que sabe fazer. Novinha da UB6, mostra o que sabe fazer. Novinha lá do Scons, mostra o que vem. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver. Arrocha, arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha, arrocha, arrocha aí que eu quero ver. Arrocha, arrocha aí, bebê. Arrocha. Agora senta o swing, na moral, senta aí só. Escuta direito. Você é acabando, rapaz. Você é doido, hein? Que é o Falcão da Cacimbinha, rapaz. Quem não se engana, parece aí, moço. Aí, ó. Aí, ó. Ave Maria. Você é doido, hein? Agradecer primeiramente a Deus por esse sucesso aí. Esse trabalho maravilhoso. É mentira.